Aí. O mundão é louco, mano. E o que não pode é se perder, certo? É isso. Trajetória sem plataforma, pelo menos não se via. Enquanto eu caminhava, o chão à volta escurecia. Só peço ao Pai Nosso, pão nosso de cada dia. Só porque tem mais que isso, uns bicos se vangloria. Já vivi cenas dramáticas, o mundo destroçou todos os meus sonhos, mas minha fé segue intacta. E quantas vezes nos afogamos em lástimas, quantos sonhos foram esmagados por máquinas. Dentro de uma alma, quanto sofrimento cabe. Cê se mata trabalhando e no fim não tem dinheiro pra uma lápide. Sabe que tá cada vez mais tenso, ironia é pouco espaço nesse universo imenso. Deus ungiu minha cabeça pra que eu possa me manter em pé. Força pra família, amor e fé. Foram momentos ruins, sem saber o que se quer. Mas agora que eu sei, eu vou lutar, eu vou vencer se Deus quiser. É com sagacidade, é com dedicação, cantando pela paz e pela união. É com esforço que a gente vai vencer, foco. O que não pode é se perder. É com sagacidade, é com dedicação, cantando pela paz e pela união. É com esforço que a gente vai vencer, foco. O que não pode é se perder. São várias fitas que passam, são várias fitas que vêm. Vários pipa nas laças, vários nós perdi também. Não quero o instinto de caça, mas a massa eu quero ver bem. Quero 20 em taça, mas também quero agir sem. Amém. Que Deus me abençoe nessa estrada caminhada. Eu visto manter o cumprimento à madrugada. Fico sujo, não dá nada. Dito cujo tá bem de quebrada. Intruso fita na calada. Eu só peço saúde, mais nada. Luz que me conduz pra poder ficar de pé. Disposição, dedicação, vindo de muito amor e fé. Concentração na ocasião, pronto pro que vier. Evolução, cada lição, não de colegial ou pré. É assim que a gente segue, mantendo a humildade. Pique um som de reggae, só na tranquilidade. Mesmo que eles neguem, temos capacidade. Peço pra que se apegue ao bem, sem maldade. É com sagacidade, é com dedicação, cantando pela paz e pela união. É com esforço que a gente vai vencer, foco. O que não pode é se perder. É com sagacidade, é com dedicação, cantando pela paz e pela união. É com esforço que a gente vai vencer, foco. O que não pode é se perder. A ponte balança, trovões não te amansa. Eles possuem canhões, seja esperto com sua lança. Doce esperança de uma mera criança. Esse mar é só praia, pega sua vida, se lança. Não fique parado, o tempo não descansa. Porém, faça passos diferentes dessa dança. Os pássaros cantam, o sol se levanta. Momento de romper correntes, corações se encontra. Suor que nos custa, honre sua gruta. Verdade é que só você pode vencer essa luta. Melhor fazer consulta, entre na briga justa. A mente é maluca, mas não pode ser caduca. Então fique preparado pra o que te assusta. Você tem o poder de entreter toda a muvuca. Em silêncio, não adianta gritar. Fale mais alto, senão ninguém vai te escutar. É com sagacidade, é com dedicação, cantando pela paz e pela união. É com esforço que a gente vai vencer, foco. O que não pode é se perder. É com sagacidade, é com dedicação, cantando pela paz e pela união. É com esforço que a gente vai vencer, foco. O que não pode é se perder. O que não pode é se perder. O que não pode é se perder. O que não pode é se perder. O que não pode é se perder. O que não pode é se perder. O que não pode é se perder. O que não pode é se perder.